Fecheiro 77, página 622, capítulo 35, Luar. À medida que os preparativos para a partida prosseguiam, uma corrente de entusiasmo e especulação percorria toda a propriedade. Armas, guardadas desde a rebelião de 1715, foram retiradas da palha, dos fardos de feno e da parede por cima da lareira, polidas e amoladas. Os homens, quando se cruzavam, paravam para conversar e reuniam-se em grupos ansiosos, as cabeças unidas sob o sol quente de agosto. As mulheres foram-se tornando silenciosas, observando-os. Jenny partilhava com o irmão a mesma capacidade de ser, de não dar nenhuma pista do que estava a pensar. Quanto a mim, transparente como uma vidraça, tinha uma certa inveja dessa aptidão. Assim, quando certa manhã ela me pediu para chamar Jamie e lhe dizer que se encontrasse com ela na cervejaria, eu não fazia a menor ideia do que ela lhe queria. Jamie entrou atrás de mim e parou assim que atravessou a porta da cervejaria, esperando que os olhos se lhe acostumassem à penumbra. Inspirou-a profundamente, inalando o aroma pungente, úmido e amargo, com evidente satisfação. Ah! Disse ele a suspirar, sonhador. Eu poderia ficar bêbado aqui, só de respirar. Bem, então sustém a respiração por um instante, pois preciso de ti sóbrio, avisou a irmã. Obediente, ele encheu os pulmões e as bochechas à espera. Jenny tocou-lhe rapidamente no estômago com o cabo do amassador, fazendo-o dobrar-se sobre si próprio e expelir todo o ar dos pulmões num só jato. Palerma. Disse ela sem rancor. Queria conversar contigo sobre Ian. Jamie tirou um balde vazio da prateleira, virou-o e sentou-se nele. Uma leve claridade vinda da janela de papel oleado por cima dele iluminou-lhe os cabelos com um brilho acobreado. O que é que tem, Ian? Perguntou ele. Foi agora a vez de Jenny respirar fundo. A enorme tina de farelo de cereais à sua frente exalava um calor úmido da fermentação, carregado do aroma da cevada, lúpulo e álcool. Quero que leves o Ian contigo quando fores. As sobrancelhas de Jamie ergueram-se, mas ele não disse nada de imediato. Os olhos de Jenny estavam fixos nos movimentos do amassador, observando a suave agitação da mistura. Ele fitou-a, pensativo, as mãos grandes, soltas entre as pernas. Cansada do casamento, é? Perguntou ele em tom de conversa. Provavelmente para ti seria mais fácil eu levá-lo para a floresta e dar-lhe um tiro. Viu-se um lampejo de olhos azuis por cima da tina de fermentação. Se eu quisesse matar alguém a tiro, Jamie Fraser, eu mesmo o faria. E Ian não seria sequer a minha primeira escolha como alvo. Ele deu um rápido estalido com a língua e o canto dos lábios torceu-se-lhe num sorriso reprimido. Ai não? E porquê então? Os ombros de Jenny moviam-se num ritmo regular, um movimento fundindo-se no próximo. Porque eu te estou a pedir. Jamie espalmou a mão direita sobre o joelho, acariciando distraidamente a cicatriz irregular que lhe ziguezagueava pelo dedo médio. É perigoso, Jenny, disse ele com serenidade. Eu sei disso. Ele sacudiu a cabeça devagar, ainda a fitar a mão, que recuperara bem. Ele podia agora usá-la quase normalmente, mas o dedo anular, rígido, e a cicatriz grande e áspera nas costas da mão conferiam-lhe uma aparência estranha e defeituosa. Achas que sabes? Eu sei, Jamie. Ele ergueu a cabeça, parecia impaciente, mas esforçava-se por se manter razoável e sensato. Sim, eu sei que Ian te deve ter contado histórias sobre lutar em França e tudo mais, mas tu não fazes a menor ideia de como realmente é, Jenny. Meu querido, não é uma questão de roubo de gado, é uma guerra, e é provável que seja um maldito massacre sangrento. É. O amassador bateu na borda da tina com um barulho estridente e caiu de novo dentro da mistura. Não me digas que não sei como é, interrompeu Jenny, furiosa. Histórias, dizes tu? Quem é que achas que cuidou de Ian quando ele voltou de França, com metade da perna e uma febre que quase o matou? Ela bateu no banco com a mão aberta. Os nervos, tensos, eclodiram. Não sei, eu não sei. Eu retirei-lhe um a um os vermes da carne viva do toco da perna, porque a sua própria mãe não teve coragem para isso. Eu segurei-lhe a faca quente contra a perna para fechar o ferimento. Eu senti o cheiro da carne dele a tostar, como a de um porco assado, ouvindo-o gritar enquanto isso. Ainda tens a ousadia de ficares aí a dizer que eu não sei como é? Lágrimas iradas escorriam-lhe pelo rosto. Limpou-as, tateando no bolso à procura de um lenço. Os lábios cerrados com força. Jamie levantou-se, tirou um lenço da manga e deu-lhe. Sabia que não devia tocar-lhe nem tentar sequer consolá-la. Ficou parado, fitando-a por um instante, enquanto ela enxugava furiosamente os olhos e o nariz. Ah, bem, tu sabes então, disse ele. E ainda assim queres que eu o leve? Quero. Assoou o nariz e limpou-o energicamente, enfiando depois o lenço no bolso. Ele sabe muito bem que é deficiente, Jamie. Sabe disso muito bem. Mas ele conseguiria, contigo. Há um cavalo para ele. Não teria de caminhar. Ele fez um gesto impaciente com a mão. Se ele conseguiria, não é bem a questão, não te parece? Um homem pode fazer o que acha que deve fazer. Por que é que achas que ele deve? Novamente controlada, ela pescou o amassador de dentro da mistura e sacudiu-o. Gotículas castanhas crepitaram dentro da tina. Ele ainda não te perguntou, não é verdade? Se vais precisar dele ou não? Não. Enfiou o amassador de novo dentro da tina e retomou o trabalho. Ele acha que não vais querê-lo porque é deficiente e que ele não teria qualquer utilidade para ti. Ergueu os olhos, aqueles atormentados olhos azuis, iguais aos do irmão. Tu conheceste o Ian antes, Jamie. Ele é diferente agora. Relutante, ele abanou a cabeça, voltando a sentar-se no balde. Sim, bem, mas é de esperar, não? E ele parece muito bem. Ergueu os olhos para a irmã e sorriu. Ele é feliz contigo, Jenny, contigo e com as crianças. Ela assentiu, com um aceno de cabeça, os caracóis negros a oscilarem. Sim, é, disse ela com suavidade, mas isso é porque ele é e sempre será para mim um homem completo. Olhou diretamente para o irmão. Mas se achares que ele não tem utilidade para ti, ele não será completo para si mesmo. E é por isso que eu quero que o leves. Jamie entrelaçou as mãos, os cotovelos apoiados nos joelhos e descansou o queixo sobre os dedos unidos. Isto não vai ser como em França, disse ele serenamente. A lutar lá, uma pessoa não arrisca mais do que seu corpo na batalha. Aqui, ele hesitou, depois continuou. Jenny, isto é traição. Se não der certo, aqueles que seguem o Stuart provavelmente terminarão no cadafalso. A sua tez, normalmente clara, tornou-se ainda mais branca, mas os seus movimentos não diminuíram de intensidade. Não tenho escolha, continuou ele, os olhos fixos na irmã. Mas tu arriscarias perder-nos aos dois? Vais querer Ian na forca, a olhar para baixo, para a fogueira que lhe vai consumir as entranhas? Vais correr o risco de criar os teus filhos sem o pai, para lhe salvares do orgulho? O rosto de Jamie estava quase tão lívido quanto o dela a brilhar na penumbra da cervejaria. Os golpes do amassador tornaram-se mais lentos, sem a velocidade feroz dos seus movimentos anteriores, mas a voz dela abrigava toda a convicção do trabalho lento, inexorável. Ou tenho um homem completo, disse ela com firmeza, ou nenhum. Jamie permaneceu sentado, imóvel, por um longo instante, observando a cabeça escura da irmã, inclinada sobre o trabalho. Está bem, disse ele finalmente. Ela não ergueu os olhos, nem alterou os movimentos, mas a touca branca que usava pareceu inclinar-se na direção de Jamie. Ele suspirou explosivamente. Em seguida levantou-se e virou-se para mim com brusquidão. Vamos sair daqui, Sassenach, disse ele. Santo Deus, devo estar bêbado. O que é que te faz pensar que me podes dar ordens? A veia na têmpora de Ian latejava furiosamente. A mão de Jenny apertou a minha com mais força. A declaração de Jamie de que Ian o acompanharia para se unir ao exército do Stuart fora recebida primeiro com incredulidade, depois com desconfiança e, como Jamie insistia, com raiva. És um idiota, declarou Ian sem rodeios. Eu sou deficiente, sabes muito bem isso. Sei que és um bom soldado e não há nenhum outro que eu gostasse de ter ao meu lado numa batalha, disse Jamie com firmeza. O seu rosto não deixava entrever nenhum sinal de dúvida nem de hesitação. Ele aceitara o pedido de Jenny e levá-lo-ia até ao fim, a qualquer preço. Já lutaste muitas vezes. Vais abandonar-me agora? Ian agitou a mão num gesto de impaciência, descartando o elogio. Talvez sim. Se a minha perna sair ou partir-se, haverá bem pouco que eu possa fazer. Ficarei lá, deitado no chão como um verme, à espera de que primeiro o inimigo me venha espetar. Além disso, continuou olhando o cunhado com uma expressão ameaçadora, quem é que achas que vai cuidar deste sítio até tu voltares, se eu estiver fora na guerra contigo? Jenny, replicou Jamie prontamente, vou deixar aqui homens suficientes que poderão encarregar-se do trabalho. Ela sabe cuidar muito bem das contas. As sobrancelhas de Ian ergueram-se e ele disse algo muito rude em gaélico. Pog mach maon. Vais fazer com que eu a deixe cuidar disto sozinha, com três crianças agarradas às saias e apenas metade dos homens necessários? Meu caro, perdeste completamente o juízo. Erguendo as duas mãos para o ar, Ian virou-se para o buffet, onde se guardava o whisky. Jenny, sentada ao meu lado no sofá com Catherine ao colo, soltou uma exclamação quase inaudível. A mão dela buscou a minha sob as pregas das nossas saias unidas e eu apertei-lhe os dedos. O que é que te faz pensar que me podes dar ordens? Jamie examinou as costas tensas do cunhado por um instante, o semblante carregado. De repente, contraiu-se-lhe um músculo ao canto da boca. Porque sou maior do que tu, disse ele de modo beligerante, ainda carrancudo. Ian girou sobre os calcanhares para o encarar, a incredulidade estampada no rosto. A indecisão brincou-lhe nos olhos, por menos de um segundo. Os ombros endireitaram-se-lhe e ele levantou o queixo. Eu sou mais velho do que tu, retorquiu ele com um semblante igualmente carregado. Eu sou mais forte. Não, não és. Sou sim. Não, eu é que sou. Um veio de absoluta seriedade sublinhava o riso nas vozes de ambos. Embora esse pequeno confronto pudesse passar por uma brincadeira, eles estavam tão concentrados um no outro e tão resolutos como na infância e na adolescência. Os ecos do desafio soaram na voz de Jamie quando ele abriu os punhos da camisa e enrolou as mangas para cima. Prova, disse ele. Limpou a mesa de xadrez, varrendo-a descuidadamente com a mão. Sentou-se e fincou o cotovelo na superfície marestada, os dedos fletidos para uma ofensiva. Os olhos azul escuros fitaram os olhos castanhos de Ian, tão ardentes quanto os de Jamie. Ian levou meio segundo para avaliar a situação. Em seguida, sacudiu a cabeça num breve sinal de concordância, fazendo uma farta mecha de cabelos castanhos cair-lhe pesadamente sobre os olhos. Com calma e deliberação, alisou-os para trás, abriu os punhos da camisa, enrolou as mangas até aos ombros, dobra a dobra, sem nunca tirar os olhos do cunhado. De onde eu estava, via o rosto de Ian, um pouco afogueado sob o bronzeado da pele, o queixo longo e estreito, erguido com decisão. Eu não conseguia ver o rosto de Jamie, mas a determinação era eloquentemente expressa. pela linha das costas e dos ombros. Os dois homens ajeitaram os cotovelos com todo cuidado sobre a mesa, a tentarem encontrar o melhor ponto, a passarem a ponta do cotovelo para a frente e para trás, a fim de se certificarem de que a superfície não estava escorregadia. Seguindo o ritual, Jamie abriu os dedos, a palma da mão voltada para Ian. Ian encostou cuidadosamente a palma da sua própria mão à dele. Os dedos estavam em simetria, tocando-se por um instante numa imagem espelhada. Depois moveram-se, um para a direita e o outro para a esquerda, unidos e firmes. Pronto? Perguntou Jamie. Pronto. A voz de Ian era calma, mas os seus olhos brilhavam sob as sobrancelhas. Os músculos ficaram imediatamente tensos por toda a extensão dos dois braços, saltando em perfeita definição à medida que eles se mexiam nos seus assentos, buscando equilíbrio. Os olhos de Jenny encontraram os meus e ela revirou-os para cima. O que quer que ela esperasse de Jamie não era aquilo. Estavam ambos concentrados no tenso enredamento dos seus dedos, não existindo mais nada em redor. Ambos os rostos estavam vividamente vermelhos do esforço, o suor a molhar-lhes os cabelos nas têmporas, os olhos a saltarem ligeiramente das órbitas. De repente, vi o olhar de Jamie sair da sua concentração nos punhos cerrados, ao reparar que os lábios de Ian se apertavam com mais força. Ian sentiu a mudança, ergueu a cabeça. Os olhos de ambos encontraram-se e desataram os dois a rir. As mãos permaneceram unidas por mais um instante, presas em espasmo, até que se separaram. Empate, então, disse Jamie, empurrando para trás uma mecha de cabelos molhados de suor. Sacudiu a cabeça para Ian, bem-humorado. Está bem, companheiro. Se eu te pudesse dar ordens, não faria, mas posso pedir-te, não achas? Queres vir comigo? Ian enxugou o pescoço, onde o suor lhe molhava o colarinho. O seu olhar deambulou pela sala, pousando em Jenny por um instante. O rosto de Jenny não estava mais pálido do que o normal, mas eu vi-lhe a pulsação acelerada, latejando logo abaixo do ângulo do maxilar. Ian fitou-a atentamente, enquanto desenrolava de novo a manga da camisa em voltas cuidadosas. Vi um rubor intenso começar a elevar-se da gola do vestido de Jenny. Ian esfregou o queixo como se pensasse. Depois virou-se para Jamie e sacudiu a cabeça. Não, meu caro, disse a meia voz. Tu precisas de mim aqui e aqui eu vou ficar. Os seus olhos pousaram em Jenny, que segurava Catherine contra o ombro, e na pequena Maggie, agarrada à saia da mãe, com as mãozinhas sujas. E sobre mim. A boca larga de Ian curvou-se num ligeiro sorriso. Devo ficar aqui, repetiu ele, aguardar o teu lado fraco, amigo.